Gol 113, pode chamar o centro. Gol 113, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 1251, frequência secundária 3395. Correto. 3395, bom dia, bom trabalho. Comente. Obrigado. Frota 3520, pushback acionamento. São 3520, autorizado, chame táxi. Livre, chamada para o táxi, 3520. Taxutan 3520, 162 a bordo, 2:12, alternativa Recife. São 3520, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá reporte pronto, ajuste no 099. Recife até o ponto de espera no zero via Índia, TAN 3520, 2019. TAM 3520, ponte esperada 10, pronto. TAM 3520, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 180 graus, 16 nós. Autorizado alinhar e decolar pistão no zero, TAM 3520. Controle 120, decolada 0600, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 3520. Voltando 3520. 3520, contato radar, se mantenha o nível de voo na 70 e voe Conde. Direto com a gente da 3530, acendendo 170. só assistir aqui. Sim, sim. É sim. Buscando zero atinge e mantém nível 1 no CFE. Mantém, você escuta, Tan 3520? Mantém, aguardo preferência. Tan 3520, passo 2 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 70, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. 203. Salvador, muito bom dia, Gol 1-1-2, deixa uma informação. Informação Lima, autorização Guarulhos? Uno 61, autorizado para Guarulhos, nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5040. Gente, só poderia só repetir o controle? 120 decimal 8. Gente, não autorizado o voo 1161-360 para Guarulhos, via Aperzulu 10, Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da El Leda, Motiva. Controle 1208 e o transponder 5040. Voo 1161 no correto, portão 4, chama o trampo, pushback, funcionamento. Gente, mostrarei para o posicionamento. Poderia só chegar pra gente, por favor, ao QNH, porque parece que pelo AX tá bem defasado aí com a relação garota. Gente, no 019 permanece o gol no 161. Gente, no 019, obrigado. Salvador, bom dia, 3V01 da ação, autorização São Paulo com Goiânia nível 380, com ação Lima. Então 3601, no bom dia, eu tenho pré-aprovado 360, confio a voz da coordenação 38. Copia sim, senhora, obrigado. Entendido que copia 360, afirmo? Afirmo. Ciente autorizado para Congonhas, nível 360. Rota conforme plano de voo, decolagem pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5044. Copiado 360 aprovado conforme, rota. Decolando 0, curva direita da AEL, Leda, Motiva, 208, controle e o transponder 5044, então 3601. Controle 120 decimal 8, no portão 08, chama o trânsito pushback, funcionamento, então 3601. Gente, 1208, controle, vai chamar a coisa, pode, obrigado. Salvador, vou no 4 para funcionamento. 1961, autorizado, chame táxi. Autorizado, reporta ali para o táxi, vou no 1961. Agora, Thank you. Salvador, bom dia, mais uma vez, é o TAN 3601, o TAN no Figueiredo, puxa o treinamento. TAN 3601, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, obrigado. Salvador, gol 1161, com 162 a bordo, autonomia de 417, alterna com 20, pronto para o táxi. Gol 1161, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão no zero, quando no ponto de espera torre 1918 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Muito obrigado, táxi autorizado aqui ao ponto de espera via Índia. Ponto de espera 1918 decimal 95, Golão no Melo. Delta 3601 para táxi 150 com 24 horas. Então 3601, táxi via Pátio 1, táxi da Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Copiado, Pátio 1 até o ponto de espera via Índia, até o ponto de espera 1018 95, quando lá 1019, obrigado. Estamos confirmando a frequência da torre 118 decimal 95. 1895, sim. Salvador, gol 1161, ponto de espera pronto. Gol 1161, autorizado a linha de decolagem, está 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-6, nós. Autorizado a linha de decolagem, 1-0, gol 1161. No 61, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. Gente, o gol 1161, 208. dia, Gol 9161. Gol 9161, bom dia, contato radar. Tudo mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Cliente 360 via da EL, Gol 9161. Oi, tomando bom dia, Tran 3601, posto 0910, pronto para falar. Tran 3601, bom dia, Lin, mantém inicialmente pistão no zero. Já manteu no zero, obrigado. Leda. Linha 01, no decolagem autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 15 nós. Iniciando decolagem no zero, 3601, obrigado.